Deixa eu lembrar, eu também tenho sentimentos. Você mudou tanto em tão pouco tempo. Eu sou um apaixonado em sofrimento, acreditando em algo que só eu que alimento. Não quero te machucar com a minha sinceridade, mas de uns tempos pra cá tu age na maldade. Vê a notificação, mas o chat não abre. Um dia pra você vai ser muito tarde. Eu vou te superar, sim, eu vou melhorar. Minha dependência vai voltar a ser só química. Como pode existir uma mina tão linda? Com você eu queria estar todo dia. Quem sabe amanhã ou nunca mais. Muito obrigado por ter dado um tempo de paz. Obrigado por mostrar que ainda sou capaz de amar alguém, mesmo que não vire nada. Me enterre girassol em seus braços e me dê calor. Gume do infinito, me acerte um crítico, me chame de amor. Me enterre girassol em seus braços e me dê calor. Gume do infinito, me acerte um crítico, me chame de amor.